coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Depois de revelarem os seus verdadeiros poderes, Son Goku e Freezer Dourado deram início a uma dura batalha. Mas Son Goku foi surpreendido pelo extraordinário poder do Freezer Dourado e foi atacado brutalmente. O teu tempo acabou. No entanto, Son Goku conseguiu descobrir o ponto fraco do Freezer Dourado. A sua força física consumia a energia do seu corpo muito rapidamente. Sem forças para resistir a mais um ataque, Freezer estava encurralado. No entanto... Tu tens a força, mas pouca inteligência. E esse péssimo hábito é o teu ponto fraco. És tão forte. Mas mesmo assim, foste trespassado por um simples raio. Diz-me lá, como é que te estás a sentir, hã? Aposto que te está a doer muito. Finalmente, a vingança por que tanto esperei vai concretizar-se com a tua morte. Ah, pois! E agora? Chegou a tua hora! Larga-o! Agora é a minha vez. Será que a Terra vai ser destruída? O Kamehameha decisivo! Lamento imenso, mas não te posso deixar matar o cachalote. Ele pode parecer um perfeito imbecil, mas eu preciso dele para treinar e para me tornar mais forte do que ele. Vegeta! Eu fiz a asneira. Quantas vezes é que o Whis avisou? É por isso que tu és um autêntico idiota! Dê um feijão mágico àquele desgraçado antes que ele morra à minha frente! Nem penses que vou permitir isso! Pai! Como te sentes? Dorido, mas ainda estou vivo. Son Goku, é o último feijão mágico. Desculpe. Muito obrigado, Vegeta. Tu salvaste minha vida. Então, em troca, deixa-me ficar com a melhor parte, cachalote. Está bem. Ele é todo teu. Ouve lá, Vegeta. Tu estás sempre a querer interferir no meu plano de vingança? Como assim ficas com a melhor parte? Como se alguma vez um verme como tu fosse capaz de me vencer. Ah, por esta é que tu não esperavas, pois não? Eu também me consigo transformar num guerreiro muito mais poderoso e mais forte que o lendário Super Guerreiro. Que raio? Então o Vegeta também conseguiu obter o poder de Deus Super Guerreiro? Sim. E ao contrário de mim, ele não precisou da ajuda dos outros Super Guerreiros. Ele obteve-o apenas com o treino. Já conheço os nossos truques, mas eu não sou tão lento quanto aquele idiota. Prepara-te, vais apanhar! Vegeta, por favor, tu achas-te o maior? Então desistes? Tu não vês que por muito que tentes, tu não vais conseguir vencer-me! Eu não posso ser derrotado por um verme como o Vegeta! Pensar! O corpo do Freezer Dourado atingiu o limite. Isto não pode ser. Sou maldito. Ser derrotado pelo Vegeta. Eu não vou aceitar! Não vou aceitar isto! Opa, tu nunca devias ter regressado a este mundo, Freezer. Espero que desapareças desta vez, ouviste? E vocês também! O que é isto? Sim, Bill. Thank you. momento no shot já passou. Então, querida, vamos comprar o jantar? Esta gente da televisão veste-se cá de uma maneira... E a Pan? Marrom! 18! Maldito Freezer! Conseguiu autodestruir-se com a Terra! Acalmem-se, vá! O Freezer ainda não morreu! Ele consegue sobreviver no espaço sideral. Nada mal pensado. Maldição! Mas por que é que eu não o derrotei de uma vez? E achas que conseguias, fofinho? A culpa é tua. Com essa tua mania de te achar superior, tu devias ter mandado o Freezer de volta para aquele campo de flores. Do que é que tu estás a falar, Bills? Que podes voltar atrás. Eu posso voltar atrás? Eu realmente lembro-me de tu teres falado disso, Bills. Que raio! Ele apanhou mesmo desprevenido. Bom, desta vez eu não tive de repetir nada. Eu consigo fazer o tempo recuar. Quando o Bill se destruiu aquele sol com um espirro, eu tive de usar os meus poderes e fazer o tempo recuar. Também tive de lhe dar uma palmada para evitar que este engraçadinho repetisse aquele disparate. A destruição do sol ia ser uma tragédia, não acham? Ficar sem bronze era chato. Tu consegues fazer isso? Consegues? Consigo, mas apenas posso fazê-lo recuar cerca de 3 minutos. É o suficiente, Son Goku? Sim, por favor, recua! Como queiras. Vamos lá. Oh, cabeça à minha. Son Goku, quando eu fizer o tempo voltar atrás, vou demorar bastante para recuperar este poder. Se tu falhares, eu não vou poder salvar a Terra outra vez. Hã? O que é que tu queres dizer com isso? Isto não está a acontecer! Seu maldito! Ser derrotado pelo Vegeta! Não vai acontecer! Freezer, tu nunca devias ter regressado a este mundo! Vegeta! Espero que desapareças de uma vez por todas. E vocês também? Hã? Sai da frente, Vegeta! Freezer! Ufa, foi por pouco. Cachalote, tu estás parvo? Como é que te atreves a meter-te na minha luta? desculpa, Vegeta. Eu não tive escolha. Mas estás a falar de quê? Son Goku! Ainda bem que chegaste a tempo. Conseguiste, Son Goku! Papá! Conseguiste salvar a Terra! Que conversa é esta? Explica-te, Cachalote! Então é assim que funciona. Que espetáculo! Já percebi tudo. Se não tivesse recuado no tempo, eu teria morrido juntamente com o Freezer. Ora, onde já se viu isto? Um deus da destruição a salvar um planeta. Foi graças a ti que o planeta Terra voltou ao normal. Vocês merecem um banquete cheio de comidas deliciosas. Nada me daria mais prazer, Miguxa. Então, ainda queres prender estes dois? Não foste tu que disseste que era proibido interferir com o tempo? Não. Eu não sei do que é que estás a falar, Bulma. Bem, é melhor eu ir ver como estão o Son Goten e os outros. Além disso, temos de reunir as bolas de cristal para poder trazer o Satã de volta. Ah, e pronto. Eu também estou de saída. Sim, vai lá. Fidel! Porquê que estás tão apressado? Que alívio! A Fidel e a Pan estão bem. Eu prometo, Fidel, eu vou-te proteger a ti e a Pan de todos os perigos. Ok. Minha Fidel... O que é que se passa, Son Gohan? Eu vou proteger-vos com a vida. Son Gohan... Mas como? Um Freezer dourado? Eu nunca imaginei que este Freezer tivesse tanto poder. Sim, ele regressou muito mais forte desta vez. Eu gostava tanto de o ter visto. E tu, Trunks? Sim, Son Goten. E se algum dia ele voltar, vamos mostrar-lhe como somos fortes. Eu vou cortá-lo às postas. Mas eu disse alguma coisa que não devia? Não. Rapazes, podem vir que a comida já está pronta. E vocês bem precisam de comer depois de toda aquela luta intensa contra aquela criatura. Com direito às sobremesas especiais do Hércules. Estava a ver que nunca mais. 18, passei um Ozomaki para a pequenota provar. Não há nada melhor que uma boa refeição depois de uma luta. Eu quero aquilo. É isto, querida. Aqui tem os vossos pedidos. Ai, que cheirinho maravilhoso! Até faz crescer água na boca! Olha lá, Wiz. Tu andaste a provar estas iguarias todas e não me avisaste, não foi? Não, foi só uma vez, Bills. Duas vezes! Não, três vezes! Isso agora não interessa. É melhor comermos antes que arrefeça, não é? Não interessa? Como não interessa? Andaste a comer nas minhas costas. Se tu voltas a provar alguma coisa enquanto eu estiver a dormir, eu não te vou perdoar. Estás a ouvir? Eu quero mais uma dose de tempura com queijo. Sim. Dose dupla para mim. É para já. Satã. Desculpa-me. Foi por minha causa que... Não te preocupes. Son Gohan, tu lutaste com todas as tuas forças. Satã. Será que tu podias voltar a treinar-me? Eu, desta vez, já aprendi a minha lição. Para proteger as pessoas que são importantes para mim, eu tenho de voltar a tornar-me mais forte. Son Gohan, se tu insistes, mas é bom que estejas preparado, porque eu não te vou facilitar a vida, ouviste, menino? Está bem, Satã. Certo. o que foi? Não esperas que eu te agradeça, pois não fizeste o que tinhas a fazer. Eu não vim aqui por causa disso, Vegeta. Se nós tivéssemos juntado as nossas forças, tal como o Whis nos avisou, não nos tínhamos metido nesta embrulhada. Tu achas que teria dado resultado? Não, porque eu teria recusado, pá. Tal como eu imaginei. Eu também. Finalmente estamos os dois de acordo. Sou eu, o Son Goku. Será verdade que existe outro deus da destruição? E ainda por cima quer tomar o lugar do Bills? Mas quem será? É muito parecido com o Bills. Hã? Ele é muito mais forte do que o Bills. Será que ele faz parte da família? No próximo episódio de Dragon Ball Super, o deus da destruição do Universo 6. E o seu nome é Champa. Não percam o próximo episódio porque nós... Também não! Também não! Também não!